Netuno 52, vou direto destino, quando possível informe seu estimado de pouso. Ativo, Netuno 52. 604, confirme, solicitou voo direto elefa? Afirmativo, elefa 3304. Autorizado, 3304. Elefa 3304, pegado. Estabilizou no localizador, 54 no passo. 54 no 4, semitorre, 118, decimal 95. 28, centrado. Sol sem apertar. A 2, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350, no preço da PUCA, 6312. 6312, pausa 2, poderia voar, Jamo? Autorizado, 6312, pode vir, Jamo. Ativo, Jamo, 6312. 7605. Sol. Afirmativo ainda com a Juliette, autorização para Guarulhos. Voo 9251, a informação em curso é aquilo, copia 360 para Guarulhos. Copia. Voo 9251, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, e a Upsilono 0 até Bridge, Upsilono 6 Panin, conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EO, Leda Bridge. 5027, o transponder, controle Salvador. Operando 20.8. Barulho 360, conforme rota, pelo 10, 20, apresurou 16. Decola da pistão 0, curva à direita na saída da EL, Leda Bridge. Controle 208 e o Dragon, 5027. Boa, 251, no cotejamento correto, sendo pronto para proceder com acionamento no 03. Vai chamar, obrigado. Rips 54 no 4, cheque o trem, pouso autorizado, pista 10, vento 070 graus com 7 nós. Autorizado o pouso, tá baixado e travado, 54 no 4. Até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 2 e bom voo. 0 no 2, autorizado via Índia, é uma ponte espera, 118.3.6, obrigado. Salvador, bom dia, gol, mono 605, decolando. Cano 605, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, nada, é o gol, 60. Netuno 52 na escuta. Na escuta. Netuno 52, tem seu estimado para a FIRA Amazônica? Ativo, o Netuno 52 está estimando aqui aos 1400. 1400, Zulu, Netuno 52. Sim. Eu estimado de posto, eu tenho. 1700. Copiado, Netuno 52. Papa Tango, Mike, Juliette, Charlie. Autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, quem negar o no 012. Fernando Salvador. 35221, autorizado táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, torre em 118 decimal 95, ajuste no 012, o bom voo. Autorizado táxi via pátio, ingresso na Índia, no ponto de espera, muito para a torre. 5221. Já da minha área decolar, pista 10, Vento 070 graus com 7 nós. A linha decola para 366. 354 no 4, muito bom dia. Vai dar passagem Alfa, vai dar passagem ATR da companhia, faz a passagem do mesmo Juliette, remota 03, no passo 3, quando lá tem seu sinalizador. 354 no 4, então vai dar passagem ao ATR da companhia. TP5, transformador TP521, ponto espera, pronto, vai gastar. TP221 ali, mantém cabeceira 1-0. Ali, mantém 1-0, TP521. Xanamé 312, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Xanamé 3, decola 226, controle 120 decimal 8. Decolador 26, controle 120 decimal 8. 1208, 3663, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Altan 3663. Altan 3663, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, Altan 3663. Trip 5221, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 060 graus com 7 nós. Autorizado decolagem, Trip 5221, 1-0. Corrigindo, 133, decimal 25, alterna 1251, no gol no 605. 3325, segunda, por favor. 125, decimal 1. 3325, 1351. Controle, solicita o abrode da Elton 3663. Desado 3663. Firme? Autorizado, TAM 3663. Autorizado da Elton 3663. Trip 5221, decolado aos 29, controle 120 decimal 8, bagagem. Oh, Trip 5221, chama o controle, Trip 5221. Trip 5221. Trip 5221, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, saída da árvore. 200, sobe nível de voo, Trip 5221, saída da árvore. Confirme 5221. Saída, Arbor, sobe para 200. Juliette. Xanema é 312 na escuta? Afirmativo. Xanema é 312, vou direto Romeu Fox 018. E chame Centro Recife, frequência no 26.85. Romeu Fox 018, Recife 1.2.85. Foi confirmado, Recife 1.2.85. Afirmativo, Mé 312. Prato, bom serviço, obrigado. Netuno 52, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Controle, Altan 3663. Siga Altan 3663. Senhorita, autorizaria a prova de brinde? Obrigado, Lida 3663. Oi, não entendi, desculpe. Então, 3663, tá autorizado, vai direto, Leda. Obrigado, Leda. Netuno 52 na escuta do controle Salvador. Afirmativo, copiou, 12568, 12545. Correto, Netuno 52, bom voo. Obrigado. Papapapazo, Juliette Serra. Para serviço de informação alerta, chama agora o Centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. Bom dia, informação Turo 6319, para Guarulhos. Funcionário 6319, bom dia, autorizado Guarulhos, 360, Opesulo 16, Ciclada 10, curva direita da El Leda Bridge, controle 1208, transponder 5032. Informação 360 para Guarulhos, 310, curva esquerda da El Leda Bridge, para Opesulo 16, 308, transponder 5032. Na M3 no 1 está correto, somente a curva é à direita. Chama o pushback acionamento. Curva à direita, obrigado. Pense no 33.25, alterna no 25.1. 33.25.261, bom dia. Tá, 3.63, a secundária é 1.25.1. 1.25.1, bom dia. Bom dia. Com 9251 autorizado o pushback acionamento 03, chama táxi. Motor de Salvador, bom dia. Hoje é 6250 com a fila descida para 1.50. Senem 6250, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 1012. Zero em descida, 1012, autorizado, ITAP, está presente? Autorizado, 6250. Autorizado, ITAP, 6250. 7, curva direita, corredor axé, vai recitar no meu pé até o farol da barra, controle 1208, aciona 0173. Vai ficar no pátio 4? Gente, no pátio do Graero, Felbin. estacionamento táxi com a torre 1118, decimal 95. Cerca de novembro, livre a sinal, chame o táxi. Para pushback, acionamento, meia dúzia. 3859, meia dúzia, autorizado, chama a cabeça. Já Depilação para evitar o tráfego, mantenha essa proa 260, após cruzar o nível de voo 170, vou direto Vitória da Conquista. Mantenha proa 260, após 170, direto Conquista, trip 5221. M250, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 2000 autorizado no 012, linha 2502. Salvador, Brasil, 1982, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 012. CNM 250, apenas para informação de tráfego, informa o tráfego 1 hora, 25 milhas no rumo oeste, cruzando o nível de voo 125 para nível de voo 200. CNM 5221, informa o tráfego 11 horas, 23 milhas no rumo nordeste, cruzando o nível de voo 130 para 2000 pés, descida. Sente o trip 5221. Tango Mike, Juliette Sali, chame torre, 198, decimal 95. 1895. Dois Salvador, Papa Tango Mike, Juliette Charlie, fui direto. Mike, Juliette Charlie, ajuste 1012. Aguarda instruções de pouso, pistão 10. 1012. Eco de novembro, autorizado táxi, reporte para ingresso. Pro destino. Solo Gol 9251, para o táxi está com 188 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna galeão. Colônia 2-5-1, taxa direita via Índia, ponto de espera da 1-0 Torre, 1-1-8-9-5, altimente 1-0-1-2. Tente táxi da ponte espera 2-1-9-5-1-9-2-1-1-1-1-1. São Salvador, taxa de 5-8-5-9, na passada tarde, 4 horas e 20 de economia, alternando caminho, 1-7-8, agora. Doutor 2-5-9, táxi autorizado via Pati 1 no Índia, ponto de espera da 1-0 Torre, 1-1-8-9-5, altimente 1-0-1-2. Pati 1 no Índia. Pode esperar 3 horas, 3 horas, 3 horas. Bom dia. Bom dia, 9251, passa para ponto. 9251, autorizado em área de decolar, pistão 1-0, vendo 040 graus, com 5 a nós. Ali decola 1-0, com 9251. O Salvador, bom dia, Oxanel 6311, posição 1, para pushback em treinamento. 6311, coordenando com a equipe de solo, 5 horas para o Zatã passar a retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chama táxi. Vai coordenar, aguardar o pontão passar para o pushback acionamento, 6311. 1-0, 1-2. Solicidade para 3-0, 1-0, 1-2. America 239 is cleared the AMA. Arrival descending to flight level 060, QNH 1012. Okay, cleared AMA and arrival down to 060 on 1012. 1-888, descendo nível de voo 050. 050, 1-888. Charlie no solo 42, confirma o PAC 5. Estimativa, autorizado backtrack, Wallace, primeira esquerda, está na frequência livre, um bom dia. Conforme a speed. America 239, number 4, 2 land. Reduce speed to 250 knots. IP5221, chame centro Recife, frequência 128.8, alterno 126.0. Chama Recife 288, 1260, alterno IP5221. Então 3859 ali, mantém capiteiro 1-0. Lima 0-1-0, 9251, decolado aos 44, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, tenho um bom fim de semana. Aumentar essa velocidade, manter a speed. Se possível, o tráfego que precede está 23 milhas à sua frente. O tráfego que eu segue é da companhia, se puder manter a speed direto, Duna 2000 pés, que é legal, 1-0, 1-2. Duna 2000 pés, 1-0, 1-2. Tá de pronto, é com o dia novembro. É, quando possível, solicita a lenda. O 9251 no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL. Cruzado Leda 9251. Leda. Decolagem da 1-0, 3259. Of course, the weather just before Tokyo. 239 descending flight level 050, 239. 050, American 239. Salvador, é, gol 1251. Siga gol 9251. Tem uma formação bem grande sobre Leda, senhorita Pro, vai ter que ser a 228 aqui por mais ou menos 80 milhas. 9251, é, livre desvios, reporte no fim de desvios. Reportará. Celebra 250, torre 1 na noite decimal 95. 1895, obrigado. Se possível coordenar a bridge, seria pro ideal pro 1251. 6250, tá no... estabilizar. 250, continua a aproximação, guarda na pista livre, ajuste no 0 no 2. No 0 no 2, 6250. Decolada de 4,6, controle 120, decimal 8. 208, pode ir, agora. Segue tráfego 12 horas 9 milhas, vai segui-lo como número 2. Desça para 2 mil pés e reposta estabilizado no localizador. Gol no 888, 2 mil pés, reportará estabilizado no localizador da pista. Controle Salvador, bom dia, tá 3859, decolado, arbor, eleva. 6250. Dá, prossiga conforme autorizado. Guardando, 3859, conforme. 3859, cruzando 1500 pés, contato radar, suba para nível de voo 340, sai da árvore. 340, sai da árvore, então 3859. Clear de 239 for direct stock descending 4,000 feet. 4,000 feet direct stocking and 239. Oito a bordo, 4 horas e 15 minutos, alternando o galeão para o táxi. Xerrame 31, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10 Torre, o 9-9-5, ultimate 9-0-2. Táxi à nossa direita, Índia, ponto de espera da 10-7-2-9-5, Xerrame 63, 1-1. Gol no 888, vai direto, dona. Direto, dona, gol no 888. De novembro, tenta estreito turbulente da Airbus da Avianca, tem livre decolagem, pistão no 7, vento 030 graus com meia dúzia de nós. É 250, solo 49, direito 1219. 219, obrigado. 2 Salvador, bom dia, Xanem 3, 1-1, próximo, pode estar 1-0, pronto. Xanem 3, 1-1, autorizado em área decolar, pistão no 0, vento 030 graus com meia dúzia de nós. Autorizado em área decolar, Xanem 3, 1-1. O Oxham 6250, livrou. 250, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Tá bom, me chamando. Comente. Tá, 3859 tá autorizado, vai direto, Elefa. Elefa, muito grato. Salvador de Salvador, bom dia, papapapai, Queen de Novembro. Papapapai, Queen de Novembro, mantém-se em condições visuais no meu pé de um corredor, cheia, reporte não, farol da barra. Controle de Salvador, papapapai, Queen November. É, Queen de November, eu tenho com o Edu Oceano no meu pé, já posso de novo, farol da barra. E ele reportará a Queen de November. Tá, 3859, seu nível final é o 320. Se você manter nível de voo, 320. Possibilidade do 360? Aguarde a coordenação pro centro. Aguardando. America 239, do the speed 170 knots, descending 2,000 feet, create final ILS, pode ser Webbish, on localize. Let's go to speed 170 and down to 2,000 feet, clear for the ILS, X-ray American, speed 390. Goro 982, chame torre, 198, decimal 95. Oi, Salvador, bom dia, voo 982. A 2 milhas do marcador de termo, baixar travado. Voo 982, ajuste 1-0 no 2, cortando aproximação, aguardando visualização com tráfego. 1-0-2, aguardando. O Chinem é 3-1-1, decola 851, controle 1-2-0, decimal 8, boa viagem. 3-9-8, grato, voa, Chinem é 3-1-1. 1-2-0-8, ok, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, Ocean M3 ou não? Controle Salvador, bom dia, Ocean M3, 1-1, cruzando 1-0-1-5 para o 360. Ocean M3, 1-1, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, da EL, Ocean M3, 1-1. Então, 3859, foi autorizado nível final 360. Porém, vai subir restrito até nível de voo 320, aguardando a liberação do centro. Sente, final 360, aguardando o restrito 320 inicialmente. Voo 982, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 030 graus com meia dúzia de nós. Equilibre, pouso, voo 982. Salvador, autoriza o 6311, estamos em condições visuais, Leda, está presente? Autorizado, 6311. Leda, 6311, grato. Eco India November está autorizado direto, destino, subindo até nível de voo 045. Eco India 1888, chame torre, 198, decimal 95. 1895, 1888, até logo. Controle, 3... 859, forma de fazer de dia esquerda para 270. O 20 milhas. Então, 3859, informe os desfins ao centro Recife. Frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 1288, 260. 3859, aqui, agora vai. Amém. Voo 982, solo aos 55, direito 121, decimal 9. Direito ao decimal 9. Torre Salvador, bom dia. É o Voo 988, passo Simbra, trem baixo checado, pista 1-0. Voo 988, ajuste 1-0, 1-2, sem pouso autorizado, pista 190, vento 030 graus, com meia dúzia de nós. 888, livre pouso, pista 190. Hello, reduce to final post speed, contact tower. 118.95. 118.95 for tower and slow to final post speed, going to the American 239. Have a nice landing. Thank you. Bom dia, American 239, ILS 10. Atlantic 239, bom dia. Continue approach, number 2 for landing. Expect the runway vacated, QNH 1012. American 188 no solo 858, direita 12, 119, agilizando na medida do possível. 188, livrando a direita, agilizando e 129, pai. Tá logo. 125.1. 251, 319, pode ir. 239, clear to land runway 10, wind is 060 degrees with 5 knots. Okay, clear to land 10, American 239er. 288, livrou na sua escuta. 1888, bom dia, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 04, gol no 888. Salvador, Oceania 6311, voltando. Prossiga, 6311. Poderia repetir a frequência, senhor, do centro Recife? 13325, Alter, 1251. 13325, 1251. Foi tentado 251, não conseguiu nenhum feedback aí. Obrigado, bom dia. Bom dia. American Line 239 on the ground set 5 and 9. Vacates by right and contact the ground 121.9, good morning. Okay, 121.9 and bon dia, American 293. 239. And ground, American 239 is clear of 10. going to gate 011. Mega 239, approve text Alpha Juliet until gate 08. They are going to follow me a vehicle from Sierra until gate 11. Okay, Alpha Juliet and ramp for gate 11. Visual com Valença, Eco de Novembro. Eco de Novembro, reporte visual com aeródromo de destino. Vitor Hotel Papá, prossiga. Autorizado, Mari, Vitor Hotel Papá. ground. 239, go ahead. Alaga 239, you are supposed to follow the vehicle. It's a yellow vehicle until gate 11. Because the taxi line is not being used right now. You're going to follow a little to the right. Okay, a little bit to the right, American 239 behind the yellow vehicle. Bom dia, 3896, Proje TAP e descida ao 050. A gente tem informação pelo vai voar TAP e informa que perdeu contato com o Recife. Então, são 3896, aciona a identificação, que aí o centro fica tranquilo, só informa que nos chamou, acionando a identificação. Obrigado, obrigado. Vitor Zé Vopá, prossiga para o nível 060. Negativo, 3291, mantenha a proa de TAP e prossiga para 2000 pés, ajuste no 012. 10, 12 para 2000, tá? 6-8-V é autorizado desviar, porém ao final reporte ao controle para vetoração para interceptar o curso do localizador. Papá Romeo Oscar Foxtrot Foxtrot, clear to Ribeirão Preto, but level 400. I approach 16, departure runway 17, right turn, Tael, Leda, and Bridge. Departure control 120.8, Cox 5041. Call code 5041. Confirm Abram and keep on board. 5041, on board, 9-0-4, Roger, sir. Set up and text tower 119-95. Salvador, bom dia, do Chanel 9180. Por gentileza, 230 Aracaju. Poxa, 9180, bom dia, autorizado Aracaju no 230, Golf 677. Decola da pistão no 0, primeira curva à esquerda na saída Fuca, transição Aracaju. Corrigindo, na saída Fuca, chamo após direto Aracaju. Controle 1208, aciona 5037. Firmativo, então 230 Aracaju, autorizado, Golf 677, vai decolar da 110, primeira esquerda na Pucajão, após Aracaju direto. Controle 1208 e o transponder 5037. Correto, meu, 9180, chama pushbackador, né? Salvador, não é o Ocean 6140, confirmação Lima 250 para Maceió. Channel 6140 para Maceió, autorizado 250, Perisco 58, decolada 1-0, curva esquerda na Puca, transição Aracaju, controle 1208, acionando 5062. Gente, 250 autorizado, decolada 10, primeiro curva à esquerda na saída Puca, Aracaju, pela Upper, Whisky 50 até Horácio, depois Maceió. 1208, 5062 ao transponder, 62, 6140 da hoje. Channel 140, via Upper Whisky 58. Chama um pushback acionamento. Afirma Upper Whisky 58. Paulo Salvador, bom dia, vou no 983, para a sua Guarulhos, 360. Com no 983, bom dia, Guarulhos autorizado, 360, o Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, controle 1208, acionando 5053. 360, subida da El Leda Bridge, Upper Zulu 16, 208 controle, o transponder 953. 93 correto, decolando a 10 com curva direita. Pushback e acionamento. 790 curva direita, 93. Solo Salvador, bom dia, Gol 397. Formação é a Lima, autorização Congonhas. Gol 397, autorizado Congonhas, 360, autorizado 16. Decolada 10, curva direita da El Leda Bridge, controle 1208, aciona 5057. Gol 397, autorizado Congonhas 360, Fuzulão 16, decola da 10, curva direita da El Bridge, 1208 o controle, 5057 transponder, gol 397. Gol 397 é da El Leda.